CYK206, 1270 kHz, Rádio América, 5 kW de potência, Montenegro, Rio Grande do Sul, a número 1 do Vale do Caí. O restaurante Tempero da Casa, com grande alegria, comunica que está recebendo novamente os seus clientes em nosso restaurante, além de continuar com o serviço de teleentrega e telebusca de viandas. Lembrando que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19. Restaurante Tempero da Casa, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Na rua João Pessoa, 1151, no centro de Montenegro, em frente ao Banrisul. Telefones 3632-1132 ou 99862-1293. Siga-nos no Instagram, rest_tempero_da_casa, e fique sabendo os cardápios do dia. Ao comprar em mercados, farmácias, postos de combustíveis e em milhares de lugares, parcelando e com mais prazo para começar a pagar. Faça o seu cartão Quero Quero Verde Cá. Mais que um cartão de loja, um cartão para o seu dia a dia. Aceito nas maquininhas Vero e GetNet e com vantagens exclusivas nas lojas Quero Quero. Fale com nossa equipe ou peça em verdecá.com.br. Os supermercados Mombach são conhecidos pelo esforço diário, garantindo a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes, através de colaboradores capacitados e produtos de qualidade. Com a sua variedade em todos os setores da loja, até a qualidade da padaria, com receitas exclusivas Mombach, com o selo Produtos da Casa. É você o nosso maior estímulo para ser a cada dia melhor. Mombach Supermercados, Mombach Centro, de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. E Mombach Timbaúva, de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Aos domingos, das 9 às 20 horas. E agora, sem fechar ao meio-dia. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie na Rádio América. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo e-mail comercial@radioamerica-am.com.br. Confira a nossa programação no AM 1270 kHz. Rádio América, a número 1 do Vale do Caí. Na América, o sucesso está de volta. América. Rádio América. América. A hora certa, faltando agora 16 minutos para as 3 da tarde. A gente confere em 30 segundos aqui pela América a extração das 14 horas da Loteria PT desta terça-feira, dia 20 de outubro. Resultado que tem um oferecimento de Loto Loterias. Loto Loterias, ajudando você no seu dia a dia com serviços bancários, como saques, depósitos, pagamentos de boletos, água, luz, telefone e outras contas. Além dos jogos das loterias da Caixa, revistas, jornais, livros e presentes. Loto Loterias, na rua Olavo Bilac, 1392, no centro de Montenegro. Telefone 3632-2220.